quebrantou diante da tua glória, amado meu. Ouço esse som que me leva a ti, não posso resistir ao teu chamado.